Eu sou o Carlson Galdino e hoje temos como convidados Adonai Felipe Nogueira, mais conhecido como Adfeno. e Aurélio Reckert, também conhecido como Áureo. Pois é, eu também sou conhecido como Bardo. É isso aí, vamos lá. Está começando o Politicast. Só para resumir um pouquinho, pegando o gancho das fake news, esses efeitos em rede e as redes centralizadas é justamente aquilo que a gente estava comentando um pouquinho sobre o Facebook. E tem até para reforçar, se vocês quiserem, uma palestra da Caterina Nocum. Ela, se não me engano, é do Partido Pirata lá da Alemanha, eu acho. Ela fala um pouco sobre o problema dos efeitos em rede, que basicamente é assim. Imagine que você tem um fornecedor de um serviço e ele diz para você: eu vou te deixar usar meu serviço e eu tenho essas vantagens. Essas vantagens aqui você só pode usar com tais pessoas. E esse tipo de restrição ele começa a criar uma espécie de rede de comunicação privada. Seria como se fosse uma rede onde, de certa forma, existe uma colaboração, ou seja, você convida seu tio, seu pai, seus familiares para participar da rede. Existe uma colaboração, uma interação, só que existe muita burocracia para se manter dentro da rede. Tanta burocracia que, se você sair, você não pode mais se comunicar do mesmo modo. Então, esse efeito em rede, ou seja, as pessoas atraindo outras pessoas para aquele tipo de comunicação, causa o problema que a gente chama de centralização, se essa rede não for federada. Ok, você está falando do fato de que se eu estou usando Twitter e meu amigo está usando Facebook, é impossível que a gente se comunique, a não ser que pelo menos um dos dois decida fazer uma outra conta na rede que o outro está. É isso? É basicamente isso. Você tem duas redes diferentes, vamos supor, a rede 1 e a rede 2. O fulano está na rede 1, o ciclano está na rede 2. Mas se essas duas redes não se federarem, ou seja, não se interagirem por completo, é basicamente impossível os dois se comunicarem, se eles realmente quiserem. Se comunicarem usando as redes, no caso. Podem se comunicar por telefone, por outros meios, mas. Sim, seria outra rede. É, sim. Entendi, perfeito. Vem muito também de outras coisas que limitam a forma de comunicação do pessoal, né? Mas eu vou deixar, se vocês quiserem comentar um pouco mais, para não ficar só eu falando nesse tópico. Não, eu acho que esse é um outro tópico que merece também um programa para ele. Dá para, sei lá, junta ele com o caso do Facebook, dá para levar esse papo por bastante tempo mesmo. E ele é muito mais complexo do que a gente poderia tratar agora, do que ele mereceria ser tratado agora. E precisa de referências, Ah, né? sim, pois é. Redes sociais, parte 2, né? O retorno. Hora programada, né? Mais pra frente. Basicamente, a guerra dos aplicativos é uma coisa que surgiu, eu acho que 2014 para cá, como eu posso dizer, surgiu com, acho que foi com o Telegram. Não foi? Não sei se o Telegram começou isso. Basicamente, eles estão agora tem um grupo de pessoas, eu não sei dizer exatamente quem são, mas são pessoas que decidem reinventar a roda, digamos assim. Reinventar a roda é bom, né? Mas quando você não tem interação com o que já existe e não tem assim, não tem federação, acaba fragmentando demais. Por exemplo, você tem aplicativo de mensagem 1, aplicativo de mensagem 2, aplicativo de mensagem 3. Quando você vê o teu tio da cidade tal tá usando 1, os teus tios da outra cidade tá usando 2, A tua avó só se comunica pelo 3. E assim por diante. Você tem que ter três contas nos aplicativos de mensagem que não se comunica. Perfeito. Por isso já tem há muito tempo, na verdade, um padrão chamado XMPP. A gente até deixa um link na descrição. Até criei um tutorialzinho bem simples de por que usar o XMPP e como usar ele, né? O XMPP ele é um padrão que vários aplicativos de mensagem suportam, né? Até o chat do Google originalmente usava XMPP, mas é do interesse das empresas centralizadoras que as ferramentas não sejam federadas, senão ele está simplesmente ajudando o seu público a ir para fora. Então, a única chance que a gente tem disso dar certo é com esforço comunitário mesmo, implementando nossas soluções. Salvo engano, o Facebook também ou usa ou chegou a usar XMPP, só que desse mesmo jeito, né? Sem permitir comunicação com outros sistemas. Ah, e o Google passou por um período desse aí também, mas agora eu acho que não usa mais XMPP também não, mas teve um momento que simplesmente bloqueou. Não ia mais interagir com outras redes XMPP. O WhatsApp também era baseado, eu acho que ele é parcialmente baseado no XMPP. Deve ser bem parcialmente mesmo. Sim, eu vi a gambiarra que eles fizeram. Nossa, Já Tá, eu acho que esse ponto tem uma relação muito forte com redes federadas. A gente está tratando exatamente do mesmo problema, só que numa classe diferente de aplicativos, né? Então, guarda isso daí. Quem sabe a gente não se reúne de novo outro dia para falar profundamente sobre isso. DRM, Digital Rights Management, ou Digital Restriction Management, como o Richard Stallman gosta de definir, né? Acho mais correto. É uma forma de você impedir que você cria dificuldades para os usuários terem acesso a todas as liberdades, assim, a todas as possibilidades tecnológicas de uma determinada mídia, de um determinado serviço, de um determinado arquivo. Você cria limites artificiais para isso. Isso para beneficiar o fornecedor daquilo, né, ou do conteúdo. Em resumo, seria mais ou menos isso, né? São estratégias técnicas que vão aumentar a rivalização artificial das mídias digitais e ainda dificultar, além do que seria esperado para qualquer tipo de bem, mesmo os rivais, a sua transmissão. Por exemplo, um livro físico, eu realmente não posso simplesmente copiar no estalar de dedos e dar para uma outra pessoa. O livro digital eu posso fazer isso, mas existe estratégias de DRM que vão me impedir de fazer essa cópia. Mas um livro físico eu ainda posso emprestá-lo diretamente para outras pessoas. Com DRM eu posso ser impedido, inclusive, de passar esse livro para um outro dispositivo que seria de uma outra pessoa. Então, ele não só Ou até seu próprio, às cria, vezes, né? exato, que é o principal problema, né? Então, ele não só cria rivalização artificial. Rivalização é um conceito da economia. Existem bens rivais e não rivais. O que que são bens rivais? São bens que, se eu estou usando, é impossível que uma outra pessoa use. Eu impeço que uma outra pessoa use enquanto eu estou usando. Bens não rivais são bens que eu posso compartilhar com outras pessoas e eu não perco o acesso a esse bem. Basicamente, são os bens intelectuais. Por exemplo, um CD de música é um bem rival. Se eu estou usando um CD, se eu estou ouvindo esse CD, e isso só serve para a década de 90, mas tudo bem, outras pessoas não podem usar esse CD e não vão Aurélio, ouvi-lo. volta pro livro. O livro é mais. Ainda Né? existe. Mas, continuando nesse exemplo, A música é um bem não rival. É, eu posso cantar a música enquanto outra pessoa canta também e nenhum dos dois foi impedido porque o outro está fazendo uso daquele bem que, na realidade, é um bem intelectual, né? É, os bens digitais, eles estão nessa classe de bens não rivais também. Você pode duplicar um software, passar para outra pessoa, e a outra pessoa está usando aquele software sem impedir que você continue fazendo uso dele. O DRM tenta impedir esse processo, criando uma rivalização artificial, e além da criação da rivalização artificial, ele também cria limitações e controla que uso você vai fazer desse objeto, mesmo que já rivalizado. Tem uma animação de uns coelhinhos, né, que explica bem isso. Você lembra? Ah, boa animação. Você tem que botar o link. Se a gente encontrar, a gente coloca no link, né, na postagem. Era aquela da Nina Paley? Eu não me lembro bem do nome não, mas eu tô com a impressão que é esse mesmo. Agora que você falou, não me parece estranho. A cópia é legal. Os coelhinhos de bicicleta. Aham, sim. Ele fala que se ele roubar a sua bicicleta, você tem que pegar o ônibus. Basicamente, comparando o bem físico com o bem digital, né? Mas... E aí, DRM entrou nessa pauta por quê? Diga aí. Bem, o DRM entrou nessa pauta agora que a gente já sabe, o ouvinte já sabe o que é o DRM, né? Ele entrou porque recentemente ele foi padronizado pela organização que faz a padronização do HTML, ou seja, das páginas de internet que a gente vê. Eu acho que é W3C, se não me engano. Isso. Então ele foi infelizmente oficializado. E isso a gente, pelo menos o pessoal do software livre, a gente considera como uma perda isso. A gente até fez um monte de protesto lá na sede da W3C quando aconteceu. E ele foi oficializado. Então quer dizer que esses fornecedores, como por exemplo o Netflix, eles usam no DRM. Ah, desculpa pelo pessoal aqui fazendo barulho. Esses fornecedores, como o Netflix, que usam do DRM para proteger, entre aspas, o seu conteúdo, eles podem continuar fazendo isso sem ser considerado quebra do padrão da internet. A gente está facilitando a entrada de mais conteúdo que restringe as liberdades do usuário. É isso aí. E o silêncio? É a tristeza, cara. A WebAssembly é um bagulho bem legal que entrou de verdade na padronização do JavaScript. Quer dizer, perdão, ele não entra na padronização do JavaScript. Existe relação, claro, porque o JavaScript é a linguagem da web, mas ele é independente e ele agora faz parte, ou fará parte em breve, depende dos browsers implementarem o suporte, fará parte dos browsers e será possível compilar aplicações a partir de outras linguagens para rodarem na web, e isso com features que não existem no JavaScript, por exemplo, tipagem forte de variáveis. Isso vai deixar a web bastante mais eficiente. Por outro lado, né? Vai aumentar, vai dificultar ainda mais o acesso a código de certas. É o código-fonte de certos programas que rodam na web. Então, esse é um papo interessante e dá para ir bastante nele, mas o caso é, já existem formas hoje de dificultar o acesso ao código-fonte de uma página, do que torna a página inteligente, né? O código-fonte do JavaScript em si. você não pode converter ele num bytecode, num binário de qualquer outro gênero, para que ele não seja minimamente legível. Mas você pode transformar ele através de processos automatizados de forma que ele seja tão ilegível que é irrelevante o fato de você ter ou não acesso àquele código. Obscurecer, né? Exatamente. Os minifiers e os uglifiers, e é sério, existe a ferramenta chamada uglifier, elas fazem esse processo de obscurização do código ou obfuscação do código, como preferir. Por exemplo, você sabe bem, porque você também é um programador, né, Carlson, que a legibilidade é uma característica fundamental para viabilizar a interpretação e a manutenibilidade de um software. E existe a possibilidade de você chegar num ponto de legibilidade tão baixo que você não entende mais o que aquele código está fazendo, que algoritmo aquele código está representando, porque você não tem nomes humanamente inteligíveis para as variáveis, porque as chamadas das funções estão muito complexas, aninhadas, não existem comentários, e isso pode ser feito de forma automatizada. E a simples miniaturização de códigos suficientemente grandes já torna eles ilegíveis, ao ponto de que a maior parte do que está na web hoje você não pode ler através do código que está disponível ali naquela página. Você tem que acessar o fonte de alguma forma. Por exemplo, pegue a biblioteca, uma das bibliotecas mais populares, se não for a mais popular, a jQuery. Em qualquer site que você acessa, a jQuery vai aparecer minificada para ocupar menos banda de transmissão daquela biblioteca. Mas você não vai conseguir entender o que ela está fazendo. Felizmente, ela é um software livre, você pode ir no site do projeto, dar uma olhada no repositório e ver o código original da jQuery e entender o que ela está fazendo. Mas você não tem essa mesma sorte para outros códigos que estão escritos em JavaScript. Então, o WebAssembly vai dificultar ainda mais a interpretação de código proprietário na internet, com certeza. Mas não vai ser algo muito além do que a gente já tem hoje, e os benefícios eu acredito que vão ser muito maiores. Até porque a gente não faz esse tipo de questionamento para software que roda no nosso desktop. Boa parte deles é escrito em C, C++, linguagens compiladas em geral, e a gente simplesmente não pode entender o binário que a gente está executando. O que a gente faz é escolher usar software livre para ter as garantias do software livre, e a gente vai acessar o código através de outros caminhos e não exatamente pelo objeto que a gente está executando. Essa demanda é antiga também, né? Tanto por recursos além do JavaScript, quanto por obscurecer, né? Por esse aspecto de compilar. Antes do JavaScript se tornar a linguagem da internet, a gente passou por um período onde applets Java eram populares, depois um período onde Flash, né? Aplicativos Flash Verdade. Eram populares. E como isso tudo caiu, eu acho que ficou ainda a demanda, né, para certos grupos de programadores, certas empresas, de alguma coisa que substituísse nesse nível. Né? E talvez esse WebAssembly seja justamente a resposta menos nociva, que responde do mesmo jeito que essas outras tecnologias anteriores respondiam. Né? Resposta mais adequada. Possivelmente ela dá uma resposta para esse anseio, mas esse anseio não é tão grande assim, porque regras de negócios que realmente não podem aparecer para os usuários ficam do lado do servidor, então ninguém está ligando para isso mesmo de verdade. E o WebAssembly nasce da Mozilla. foi o pessoal da Mozilla são os principais responsáveis pelo desenvolvimento do WebAssembly, assim como foram do ASM.js. Então, assim, o interesse deles realmente não era esconder código. Tanto que o bytecode do WebAssembly é possível converter de volta para a representação textual dele. Claro que não estou dizendo que isso é legível, mas assim, você teria uma chance reduzida de interpretação daquele código, assim como tem do JavaScript minificado ainda. Só que uma das coisas que foi que muito pessoal dessa área de internet acaba esquecendo de mencionar, eu acho que é bom mencionar um pouquinho também, o problema em si não é o fato dele estar minificado, não é o fato dele estar enxugado para ficar mais rápido, ou dele ter só um monte de coisa que você não entende naquele momento. Eu acho que o grande problema em si é uma prática. Eu acho que vem muito da prática desse pessoal que faz a internet, né? De não colocar coisas básicas, por exemplo, para referenciar o projeto deles, o projeto que eles fizeram. Por exemplo, o Jay Carey, eu acho que ele ainda consegue fazer isso. Ele coloca lá, o fulano de tal, esse projeto é do fulano de tal. Você tem esses direitos. Não, na verdade, só tem aquela licença, né? Sim, ele tem um cabeçalho de licença, é verdade. Mas infelizmente não está muito legível para o usuário leigo. O cara tem que ir lá pesquisar o que, que é aquilo para depois saber quais são os direitos dele. Ah, verdade. Cabeçalho de licença nunca é suficiente para o leigo, isso é verdade. Mas também acho que não será. Mas então, pelo menos o Jay Carey ele consegue fazer um trabalho mínimo, meio porco, mas mínimo, tá? de dizer assim, ó, esse é o fulano de tal que fez o projeto, licença tal, e eu não sei se ele coloca o link do código fonte, acho que não. É uma surda. Bom, ele aponta o site do projeto, e no site do projeto você tem, entre os links principais no topo, você tem como acessar o código, então... O caminho é relativamente curto. Pois é. Mas que bom que eles, pelo menos, tentam fazer, fazem esse tipo de indicação, né? Porque eu já vi projetos em que eles não fazem esse tipo de indicação. Então, uma, digamos assim, eu não sei o que, que é, se é prática mesmo da pessoa de não fazer por conta, por realmente não querer fazer, ou se ela não faz porque ela esqueceu, né? Ou porque não sabe o que tem que fazer. Mostrar realmente para a pessoa que está visitando o site quem fez o projeto, quais são os direitos da pessoa, não só colocar o nome da licença, mas colocar os direitos da pessoa para que ela saiba o que está acontecendo, né? Sim, eu estava com receio de estender esse ponto, sabe? Porque, assim, não é um assunto palatável para o público que eu imagino que escuta esse podcast. Principalmente pelo tipo de conteúdo que normalmente aparece aqui no Politicast. Mas, assim, é bom lembrar que mesmo os técnicos da área, eles são ignorantes em licenciamento e raramente estão preocupados com licença. Se você der uma olhada no GitHub, a maior parte dos projetos nem colocou licença, nem selecionou licença para o projeto que está lá, com código disponível. Só que você não pode dizer que é software livre porque você não tem uma garantia de uma licença ali para te dizer que você realmente tenha as liberdades. Então, acho que isso explica bem por que não aparece essas referências ao licenciamento, às liberdades do usuário e etc. no cabeçalho do código dessas páginas. Eu acho que, se me permite falar, eu acho que isso mexe um pouquinho com questões políticas também, porque é todo um projeto, um grupo de pessoas que está se envolvendo ali, e eles têm que tomar decisões. As pessoas que não têm esse tipo de... que falta, por exemplo, alguma licença ou alguma coisa, ou algum esclarecimento sobre alguma coisa, acaba se tornando um ambiente meio difícil de lidar, porque a pessoa vai ter que tomar uma decisão para ou tirar aquela dependência, né? ou estabelecer regras mais firmes no projeto. Sim, né? E assim, só corroborando com o que você falou, é mais do que uma questão política do grupo que está envolvido, isso é um assunto de política macro, né? Fala sobre autonomia nacional, autonomia dos povos, é algo que pode ser bastante trabalhado só dentro do assunto política. Mas então, só para finalizar essa questão do WebAssembly, por que que eu até considero uma questão política? Porque assim, na padronização atual do JavaScript, e eu não sei se vai acontecer a mesma coisa no WebAssembly, o JavaScript ele não tem nenhum tipo de descrição para pontos interessantes, por exemplo, para deixar o usuário decidir se ele quer ou não um determinado programinha ser usado automaticamente no computador dele, né? Ele simplesmente faz e pronto. Vai lá e pronto. Ah, acessou uma página, puff. Ou você desabilita tudo e fica com uma página em branco dizendo que não dá para acessar, né? Ou você permite tudo e aí tudo vai para tudo quanto é lado, você não tem como bloquear nenhum nem outro. Quase. Assim, tem algumas APIs mais críticas para a privacidade do usuário, que são a API de acesso à câmera, notificações, georreferenciamento, e para usar essas APIs, o JavaScript precisa pedir permissão para o browser e o browser faz um pop-up para o usuário perguntando se ele libera ou não que o site acesse aquelas funcionalidades. Então, existe um espaço ainda onde o JavaScript não pode ir livremente e nunca irá. Assim, foi desenvolvido, não é algo que o JavaScript está ganhando espaço, não. O JavaScript perdeu espaço quando os desenvolvedores de browsers concordaram, e claro que a Mozilla está sempre à frente nisso, que é preciso proteger a privacidade do usuário e fazer com que o código peça determinadas permissões, mais ou menos como aplicativos de celulares precisam fazer. E para além disso, a gente também tem o Libre.js aí, né? Mas assim, para encurtar, eu acho assim. Se o WebAssembly ele não colocar um padrão no próprio formato dele, se ele não colocar em ação política para realmente colocar na padronização dele algo que dê para o usuário a escolha de dizer, ah, eu quero usar isso aqui agora, ou não, eu não quero nunca mais usar isso aqui nessa página, ou que dê para ele a possibilidade de ver quem fez, qual é o arquivo fonte completo e correspondente, né? Isso é muito importante. E qual é o direito do usuário de forma legível para ele, né? Sim. Então, eu acho que o WebAssembly, se ele não der essas opções para o usuário, se o padrão do WebAssembly não der isso, eu acho que seria a mesma coisa que o JavaScript atualmente. Sim. Eu, pelo menos, na minha visão. Sim. É isso. Sim. Esse é o link que eu queria fazer com questões políticas, porque necessita de gente lá nesse tipo de padronização para realmente fazer pressão política para isso acontecer. Sim. Cara, vamos fazer depois uma conversa só sobre isso, que a gente pode usar map e tal, então dá para conversar bastante também sobre esse assunto. Ok. Vamos lá. E o Dieselgate, o que é isso? É um parente distante do Bill Gates. É quase isso, quase isso. É o Vin Diesel com Bill Gates. Meu Deus. Tá mais para uma cruza de Lava Jato com o quê? É mais ou menos isso também. Bem, Dieselgate é um escândalo que envolvia várias fabricantes de automóveis, onde elas fabricavam carros para reportarem resultados de emissão de poluentes diferentes dos da realidade. Por exemplo, no laboratório de testes, o que eles faziam? Faziam o carro se comportar de forma adequada, né? Não fazia muito poluente, não afetava muito. Quando ele saía para a rua, a coisa era diferente. Se tornava uma máquina de Uma máquina de destruição ambiental móvel. E eles faziam isso usando, digamos assim, basicamente um programa de computador que fazia esse tipo de verificação das condições do carro. E só para deixar como referência, existem várias palestras de pesquisadores sobre isso e vão estar na descrição do podcast, se vocês quiserem. E envolveu muito questão política também, porque eu acho que a União Europeia ela teve que alterar os testes que eles fazem por causa desse tipo de revelação. Agora, lá só pode ser feito teste em condições naturais. Não pode ser mais em laboratório. Isso aí, viu? É praticamente a definição de hipocrisia, né? Você ter um comportamento quando os outros estão analisando você e outro comportamento quando não estão. É, basicamente isso. Basicamente isso. É hipocrisias 2.0. É. Não, e olha só como é que eles fazem agora. Eles colocam uma espécie de... Não, uma espécie de carro atrás do que vai ser testado. E aí ele tem que ficar com aquele carro durante todo o percurso. Ele tem que ir pra montanha, tem que ir pra neve, tem que ir pra não sei aonde lá pra testar o carro lá no na União Europeia. Meu Deus. Pois é, olha aí, corrupção nas empresas privadas, né? Pra quem acha que corrupção é privilégio das empresas públicas. E aí, quer comentar alguma coisa mais ou a gente avança? Não, já tem depressão suficiente. Perspectivas para 2018, né? Como vai ser o ano? Além de ser uma grande zona e para quem gosta de... Vai ser uma bosta. De bagaceira aí, pode preparar pipoca. Né? O que mais podemos esperar esse ano? Olha, eu vou começar dizendo que... Eu não cheguei a ler ainda o documento por inteiro, mas existe uma expectativa, pelo menos na União Europeia, de uma nova lei, eles chamam ela de GDPR. Essa lei GDPR, ela tenta, pelo menos para o pessoal da União Europeia, ela tenta garantir um pouco mais de privacidade para as pessoas que usam tecnologias em si. Nas questões políticas, isso é um grande avanço, porque, por exemplo, antigamente você contratava, pelo menos até o momento lá na União Europeia, você contrata um serviço de um fornecedor, ou você entra numa rede social, ou sei lá o que tipo de tecnologia ou de computador você quer usar. E aí você contrata o serviço daquele fornecedor e você não tem nenhum direito de privacidade, ou se tem, não tem muita força legal, porque o fornecedor pode alegar que fez um contrato diferente, assim por diante. Agora, pelo menos com essa lei que vai ter lá, as coisas vão estar um pouco mais claras para o consumidor em si, até para ele entender melhor quais são os direitos dele. Basicamente, essa é a minha expectativa para o ano de 2018. E eleições? Lula, eu acredito que não vai participar, né? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que o Lula não vai participar. Olha, eleições... Eu não vou dizer o voto, porque não presta, né? Não, não dá pra dizer, né? Mas, olha, tá difícil. Eu tô meio que em cima do muro ainda. O PSOL, acho que é uma das esperanças, né, desse ano, só que está muito nebuloso também saber quem vai ser o candidato, né? Tem especulações em torno do Guilherme Boulos, mas também não tem nada muito certo. Tem o do Rio, qual é o nome que concorreu lá no Rio? Freixo, né? Não tem chance do Freixo ser candidato a presidente, não. Não, né? O Freixo não tem popularidade suficiente para uma candidatura à presidência, uma candidatura que pretenda vencer, pelo menos, e ele precisa muito de estar num cargo público, que seja legislativo ou executivo, porque ele vive sobre constante ameaça de morte, né? E PT sem Lula, o que vocês acham que vai acontecer? Ai, ai, ai. Vai apoiar outra candidatura, vai lançar um Haddad, vai... O que é que faz? Ah, tarde. É, né? Então, o cenário, assim, a minha expectativa para a eleição, de modo geral, é que a gente vai ter muitos candidatos. Eu não sei se até as eleições eles vão fazer coligações, fusões, né? Presidenciável de hoje vai virar vice de alguma chapa, esse tipo de coisa. Mas até o Fernando Collor, daqui de Alagoas, já declarou que vai ser candidato, né? Já se lançou como candidato. Então, daí você tira. Vai ser muita gente. E isso pode ser uma oportunidade boa para a esquerda, de modo geral, né? Só que eu acho que essa oportunidade vai ser perdida. O PCdoB já lançou candidatura, o PT eu acho difícil abrir mão de uma candidatura também. Então, esperar para ver, né? É, só esperar. Quem dá mais? Enfim, é isso. Mais um ano se passou. Estamos iniciando a quarta temporada do Politicast, olha só. Já 3 anos completos. E vocês querem deixar algum recado final, alguma recomendação, sei lá, alguma indicação, qualquer coisa aí, um jabá? Pode ficar à vontade. Bom, então queria indicar o uso do GNU Social. Procurem pelo kitter.se, que é o servidor que eu uso, mas ele é federado, então ele vai se conectar com qualquer outro que implemente o protocolo do GNU Social, inclusive o Mastodon, que se tornou bastante popular nesse último ano. Então, no kitter.se/aurion, eu estou lá. Podem me enviar questões de 140 caracteres se quiserem, e é isso aí. Só o GNU Social é da categoria de microblog, né? Que é a mesma categoria do Twitter, para quem não conhece, né? Entender melhor. Exatamente. Então, o recado que eu queria deixar para o pessoal que ouve é assim: eu estou fazendo um jabá, né, agora. Esse semestre eu pretendo concluir metade, a outra metade do meu TCC, o trabalho de conclusão de curso da minha faculdade. E eu, por algum milagre, o pessoal da faculdade coincidiu com o tema sobre gestão universitária. E aí eu peguei esse tema. A maioria do pessoal costuma trocar o tema porque não tem nada para abordar, né? Eu peguei, abracei o tema e fiz com relação à administração e a filosofia do software livre. Se vocês quiserem, eu estou deixando o link do artigo que eu estou fazendo, do trabalho que eu estou fazendo. E se quiserem contribuir também, fica à vontade. Que ótimo. Olha aí, mais um tema, né, pro futuro. Pois é isso aí. Estamos encerrando o episódio, a gravação, na verdade, né, porque essa gravação tá com mais de 2 horas. Eu acho que a gente vai ter episódios de ano novo até junho. Ave Maria. Pois é, muito obrigado por ouvir, por acompanhar a gente. Se você ainda não acompanha, pode acompanhar, né? Rapaz, faltou um negócio dizer logo no começo, olha, dos planos para 2018, que é sobre o YouTube. Eu tô notando que ninguém ouve aquela bagaça lá no YouTube. Então, esse ano não vou publicar mais nada lá, viu? Cara, YouTube é centralizador, rapaz. Meu Deus. Tava publicando só o áudio com uma imagem estática dos podcasts, né, dos episódios. Mas não vou colocar mais não lá. Ninguém ouve, né? Então, é isso. Se você quiser acompanhar a gente, é pelo feed do Politicast. Dê preferência aos feeds do próprio Politicast lá no blog, porque embora a gente tenha um cadastrado lá no iTunes, ele está usando do FeedBurner, que tem uns bugs meio estranhos, que está funcionando, mas assim, com ressalva. Então, dê preferência aos do próprio podcast, que estão lá no... Em todas as postagens tem os links, tanto do feed completo quanto os parciais, que não vão fazer mais sentido em breve, porque como a gente vai ter só episódios temáticos e de palestras que são temáticos também, então vai ficar tudo num feed só, vai simplificar muito as coisas. É isso. Agradeço por ouvir. Lembre-se que política faz parte da vida. E até a próxima. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Quem dá mais? Quem é que dá mais? De um conto de velho. Quem dá mais? Copiar não é roubar. O roubo tira sem somar. Cópia traz um algo a mais. O que era um serão dois. Copiar não é roubar. Se eu copio, você ainda tem. Cada qual fica com um. Ninguém ficará sem nenhum. Se eu tomo o seu brinquedo, você vai chupar o dedo. Mas se eu copio, ao contrário, é extraordinário. Multiplicando assim, um pra você e um pra mim. Somar ideias, nada mal. Se copiar é legal.